Começa agora o Marco de Hoje na Showtime com Marco Antônio Santos Freitas. Agora na Showtime, o Marco de Hoje. Apresentação, João Alckmin. Marco Antônio Santos Freitas, boa noite. Boa noite, meu querido, tudo bem? Oi, tá muito baixo aqui, fofonha. Agora tá bom. Um pouquinho mais alto. Como é que tá, eu quero saber como é que tá a temperatura aí. Baixa. Eu não conferi. Baixa. Tá, porque aqui tá bem friozinho mesmo, e também queria aproveitar o espaço aqui para só avisar o pessoal que já tá me escrevendo aí, perguntando, falando que tá, né, esperando o já o programa começar, para a gente poder entrevistar o Edson Boaventura Júnior, que é um dos maiores ufólogos do Brasil. Ele vai vir no segundo bloco, tá, gente? Então, daqui a alguns minutos, ele entra aí. Fiquem ligados, a gente vai até primeiro colocar, então, aquela nossa garimpagem. Vamos, agora, musical. Vamos começar já, então? Vamos, mas eu só queria saber de você. Você fez aquilo que eu pedi para você, de perguntar para o entrevistado se o Fufunha é descendente do Chewbacca? É melhor perguntar. Tem tempo, João. Verdade, só pra gente não, como é que pode dizer assim, não usar spoilers, tem uma pergunta mais ou menos parecida que eu vou fazer, vai ter uma surpresinha. Tá bom, mas então. Adiante, tá? Vamos lá. Começa com a nossa garimpagem musical? Anos 50, então. Só se você fizer primeiro a tradução dessa música, que eu não consigo ler. Lá vem. Não, né? Mesmo sendo um inglês super básico. Não entendo. Assim, nada. Você não tá conseguindo, né? Nada. Tá, o nome da canção que a gente vai ouvir agora é I Love You So, ou seja, eu te amo tanto. Obrigado. Isso. Nada, querido, sabe que é do coração. Eu tá? Sei. Vamos lá, vai por lá, favor, foi. I love you so. Gostei, a cara dos anos 50 mesmo. A cara dos anos 50 e uma declaração de amor, né? Tá começando bem o programa hoje, tá? Não? Tá. Gente, então assim, ó, a gente escutou agora a canção I Love You So, ou seja, eu te amo tanto. Ah, obrigado. De nada, de novo, querido. Eu tô repetindo pra. Não é sacanagem, a gente vai repetindo pra ver se convence o subconsciente, né? Da canção de 63, o nome desse grupo, The Crows, ou seja, Os Corvos. Esse grupo do Holland foi criado em 51, ficaram juntos mesmo, sem contar aqueles revivals caça-níqueis, depois anos 60, 70, até 55. Essa canção que a gente ouviu, I Love You So, te amo tanto, não fez sucesso. O sucesso do grupo a gente vai ver daqui a pouco, uma canção chamada G-E-E, que na verdade é uma abreviação para Jesus, né? Mas na verdade não é uma canção religiosa. A canção que vai vir daqui a pouco basicamente fala, tipo assim, Jesus, como eu amo essa mulher, né? Como eu gostaria de estar com ela. Então, é uma canção de 53 também. Falar um pouquinho mais do grupo, esse grupo aqui, basicamente, apesar de, né, quando se fala o nome, muita gente não pensa no grupo, não sabe o que dizer, não conecta. Esse grupo tem uma importância enorme, porque dá para dizer basicamente que eles, que era um grupo de doo-wop, né, aqueles grupos de harmonizações com vocais bastante fortes, muitas vezes até sem instrumentação, eles foram, dá para dizer que basicamente eles foram entre os cinco grupos primeiros que a mudar de doo-wop para rock, com uma presença mais forte de instrumentos, né? Não existe, claro, um marco zero no rock and roll, mas eles foram dos primeiros, afinal até nem existia a expressão rock and roll ainda. O grupo Punk Pixies, Frank Zappa, os Beach Boys amavam esse grupo. Como eu falei, eles começaram em 51, basicamente cantando numa esquina embaixo de um poste, harmonizando e improvisando com os vocais, e depois foram descobertos no Teatro Apollo, famoso Teatro Apollo, né? Numa noite de talentos. Em seis meses, eles já tinham gravado a canção Dica, que a gente vai ouvir daqui a pouco, e vendido 130 mil cópias. Os integrantes originais eram William Davis, Harold Major, Gerald Hamilton, Daniel Norton e Gerald Whitlick. Vale dizer que eles teve uma gravadora que durou pouco tempo, chamado Rama Records, que eles foram a maior atração dessa pequena gravadora. Acho que a gente pode passar para a canção de... Vamos lá. Preço, pode ser? Por favor. Antônio, você vê como são as coisas. Essa é uma intimidade que o Renzo e eu não temos, de chamar Jesus de... Não é pra todo mundo. Não é pra todo mundo. Chamar Jesus de dia, nós não temos essa intimidade. Claro, e quem não tiver essa intimidade, quem vai sofrer no seu canto, correto? Exatamente. Né? Vai chorar na cama. A gente tem daí. É, fazer o quê? Não tem como. Assim, sabe que agora vai ser a primeira vez, gente, esse é um momento histórico, a primeira vez que eu pulo E já traduzo antes de perguntarem, porque a próxima também pode ser sacaneado. Eu sabia, mas tudo bem, a gente tá indo pros anos 60, a gente ouve uma canção agora que o nome é Yes, I Really Love You. É para confirmar esse afeto que eu tenho pelo chefe, né? Então, né? A canção quer dizer, sim, eu realmente te amo. Ai, que esse coisa. Clima de hoje tá bom, né? No clima que tá hoje, é bom. Clima de eu não sabia! O Benjamin tá aí no fundo, cara. Esperando a barba me sacanear. Tô só esperando a hora. Tudo bom, Benjamin? Prazer estar contigo, tá, querido? Ele tá só preparando a hora pra dar o bote, tá? Já deu, então. Vamos pra 60, gente? Vamos embora. What can I do when you are blue at night? What can I say? Antônio. Ah, pois é, essa cantora aí que eu adoro, o nome é Gloria Jones, o nome da canção, mais uma vez, a gente mantém o espírito fraterno, amoroso aqui, é Yes, I'm in Love, sim, eu realmente te amo, né? Só pra dizer, não é só pro João isso, tá? Pro Benjamin, que tá no fundo armado, já tô preparado pra me sacanear outra vez, já tô preparando o terreno, dizendo que se estende pra ti, tá? O meu acerto, tá, querido? Por favor, tá? Então, de qualquer forma, Gloria Riquet Jones, ela nasceu em 19 de outubro em Cincinnati, no estado de Ohio, ainda está viva, tem 73 anos. Ela primeiro sentiu gostinho do sucesso, foi aplaudida de pé em performances gospel que ela fazia aos 14 anos. Com 18 anos, ela foi descoberta pelo produtor Ed Cobb, que depois foi engenheiro de som de um grupo por costas, um pouquinho, The Letterman. Pouco, muito pouco. E também ele foi engenheiro de som do Fleetwood Mac e do Steely Dan. Não é ninguém. Isso. E daí ela teve as primeiras canções dela que ela gravou, mais adiante foram regravadas pela maravilhosa Duffy Springfield, que também adora. Também. Ela é extremamente popular na Inglaterra e sempre que pode se apresenta por lá. Ela foi também estrela de teatro musical, ela fez um papel em Hair e também escreveu letras para canções da Motown. Escreveu para gente como. Também pessoas que tu não sei se tu curte muito. Gladys Knight, Commodores, Five, Four Tops. Os conjuntinhos aí, né? Os grupinhos aí, né? Os grupinhos. Eu acho que tem gente até que lembra deles. Pois é, ela namorou um líder da banda T-Rex, o Mark Bolan. Adoro o Mark Bolan. E eu sei também. E tocou teclado na banda dele por um período nos anos 70. Também nos anos 70, ela escreveu um hit disco I Haven't Stopped Dancing Yet, que fez sucesso assim de dança com o grupo Gonzalez. Sim. Né? Pois é, ela pode ser ouvida nas trilhas sonoras de filmes como Estúdio 54, Fenômeno e também um filme americano que foi filmado até no Brasil, chamado Turistas. Também a canção das maiores sucessos que vão ouvir. Daqui a pouco, a que a gente ouviu antes é de 66, a que a gente vai ouvir daqui a pouco é de 65, mas estourou mesmo ao redor do mundo, foi em 66. É uma canção chamada Tainted Love, literalmente quer dizer amor manchado, amor contaminado. E essa canção fez sucesso na década de 60 e depois em 81 vem numa regravação daquele grupo britânico Soft Cell, numa versão dance. Pois eu acho que a gente. Vamos ver um trecho do Tainted Love, por favor. Música é simplesmente fantástica. Inacreditável. E apesar da versão dance ter feito mais sucesso, né, nos anos 80 com a banda Soft Cell, eu prefiro a original. Eu gostei mais dessa do que a da outra. E tu, Benjamin? Eu também, adorei também. Essa daí, nossa. Essa é fantástica. Quando começou, o ritmo já contagiou. Já, brincadeira. Muito legal mesmo. Eu não tô conseguindo ver, que o pessoal que não sabe, a gente tava falando por telefone, mas eu posso dizer que no momento que contagiou, duas pessoas estavam em cima da mesa rebolando, uma sendo Benjamin e outra sendo Fufuinha. Posso deduzir ou não? Pode. Eu não sei, às vezes eu fico pensando assim, poxa, como eu adoraria estar aí com vocês, né? Mas pra te falar a verdade, momentos assim, eu fico feliz da vida de estar aqui. Dizer para você o seguinte, nós tínhamos câmeras em todo o estúdio, eu fui me recomendaram que tirasse, é sério, nós temos uma, duas, três, quatro câmeras, nenhuma ligada, porque disseram que ouvi ouvinte não é obrigado a ver o que nós fazemos durante o tempo que nós estamos falando, o que nós estamos fazendo, os gestos que fazemos, ninguém pode ver. Entendi. O pior é que eu compreendi tudo e já visualizei coisas, quer dizer, na verdade, já teve vídeo até que rolou pela internet de um cara de cabelo crespo aí, rebolando, de bigodinho. Isso, exatamente, um cara carmosésimo, que dizem que é um dos maiores, já falei isso antes e vou repetir, ouvi falar, não é? Nada provado. Um dos maiores símbolos sexuais de todo o estado de São Paulo. Eu só posso dizer a inicial do nome dele, é Fufunha. Eu não vou dizer que é de Jair Barbosa. O DJ Barbosa. A gente tentando manter a dignidade aqui, ser um pouco discreto, mas o João sempre arrebenta. Vamos para os anos 70, então. Olha, gente, eu quero dizer uma coisa para você. Fala, querido. Adoro. Adoro. Lá, então. Sou fã de carteirinha. Vamos lá, 77. Nobody knows what you do to me. simplesmente fantástica. É, um vozeirão que vou te contar, né? E essa canção a gente ouviu em 1977, infelizmente não fez sucesso. O nome é Nobody Knows, ou seja, ninguém sabe. O nome da cantora, Evelyn King, também conhecida como Evelyn Champagne King. Né, uma voz de champanhe, né? Te deixa ela, a voz assim, é tão poderosa que te deixa meio num transe, assim, mas não é aquele porre que o cara quase com dor de cabeça no dia seguinte. Não, te, né, deixa borbulhante. Exatamente, obrigado. Sucessão dela foi a canção Shame, né? Pode ser traduzida como vergonha ou como pena, né? É uma canção também de 77. Ela nasceu no Bronx, graças a Deus está viva, recém tem 59 anos. Ela foi criada na Filadélfia, ela tinha mais sete irmãos. O tio dela, Avon Long, era ator de musicais da Broadway e também se apresentou naquele famoso clube onde os negros só podiam se apresentar para os brancos, o Cotton Club, até o Francis Coppola, até fez o fim, pois é. Ele se apresentou até com a diva Lena Horne. Ela também foi cantora, a Evelyn Champagne também foi cantora de backing vocal, né, de vários grupos no Teatro Apollo, né, do Harlem, e apesar de ter parentes do showbiz, ela cresceu com pouquíssimos recursos, tanto que ela foi descoberta quando ela estava limpando o escritório no Philadelphia International Records, na gravadora, e enquanto ela limpava, ela cantava. Então ouviram a voz dela e decidiram, bah, vamos investir nela, que esse vozeirão não pode deixar escapar. O disco dela que foi o debut dela, né, gravando, foi um disco chamado Smooth Talk, de 77, bem, incluía também essa canção, né, Shame, que por sinal é o único top 10, a única canção dela que chegou ao top 10 da Billboard, né, das 10 músicas mais tocadas, chegou na verdade até o número 9. Em 82, ela teve um top 20, uma canção nas 20 mais tocadas, foi Love Come Down, não é, obviamente não é disco, já tinha passado, era disco, e ela continua se apresentando até hoje. Ela pode ser ouvida em trilhas sonoras de filmes como A Hora do Espanto, um Tira Sem Vergonha, que foi estrelado, dirigido, produzido e escrito por um daqueles irmãos Wayans, pelo Keenan Ivory Wayans, Os Últimos Dias da Disco, que também é chamado, conhecido também como O Fim da Era Discoteca, e também um filme de ação com o Jet Li e um rapper chamado DMX, chamado Cradle to the Grave, no Brasil era Contra o Tempo. Acho que a gente pode ir pro grande sucesso que tá te mordendo aí. Gente, vamos lá? Antônio, Simon Rowe da Pennsylvania. I love you, I love it. The song is so reminds me of my teens and now in Run to It. Ah, que legal saber que tem uma pessoa do outro lado do mundo ouvindo e dizendo que a canção lembra a adolescência dele, né? Eu não diria que lembra a tua adolescência, João, mas lembra uma fase boa da tua vida, correto? Sim. A adolescência já tinha passado há muito tempo. Eu tava entrando na infância ainda. É, tava. Ah, assim. O Benjamin tava entrando na infância. Sim. Tava recém largando a fralda, né? Ao contrário. Mas já era pervertido, tá? Sensacional. Então a gente ouviu a canção Shame, que foi grande sucesso na carreira dela em 77. Acho que a gente pode adentrar os anos 80. Vambora, Fofonha. Tá. We'll be right back. Antônio. Tá, pois é. Então a gente, essa bizarrice que a gente ouviu aí. Mas essa desgraça não podia fazer sucesso, né? Pois é. O grupo que eu adoro, né? Muita gente também que tá. Eu também gosto do grupo. Pois eu gosto, mas, né? Chamado Talking Heads, né? O nome dessa canção, Moon Rocks, Rochas da Lua. Ou seja, eu escolhi porque já no começo ela fala em Flying Saucers, ou seja, discos voadores, né? Tem esse clima meio espacial barra metafísico. Pois é. Um dos grandes hits da banda foi Burning Down the House, já colocando a casa abaixo. Ou queimando a casa, mas no sentido assim, mais segurado, né? Que é a canção também de 83, até eu tô aqui preparando um pouquinho o terreno pro nosso convidado Edson Boaventura, junto, que daqui a pouco vai entrar. Mas de qualquer forma, vou falar um pouquinho do Talking Heads, uma banda de New Wave de New York City, ou seja, a capital lá é Albany, mas a cidade, da maior cidade dos Estados Unidos, né? De New York City, um grupo com uma pegada pós-punk, que misturava também um pouco de art rock, e também nessa canção você pode ouvir, tem um pouco de funk, tem até uma pegada meio pré-dance. O grupo começou em 75, os integrantes ficaram juntos até 91, integrante é o David Byrne, né, a Tina Weymouth, e o Jerry Harrison e o Chris Franz. Esse grupo, os integrantes eles eram estudantes de artes plásticas da Rhode Island School of Design, no começo dos anos 70. Que eu posso dizer também, eles foram meio pioneiros integrando vários estilos sonoros nessa pegada New Wave, e também muita influência de instalações artísticas, né, do avant-garde nova-iorquino, né, vários dos shows dele tinham vários estímulos visuais, não só na roupa que usavam, mas também projeções e tudo mais. Esse grupo pode ser ouvido em cerca de 100 trilhas sonoras de filmes e séries, incluindo, por exemplo, O Rei da Comédia, um filme que eu amo, que apesar do nome não é comédia, né, um drama com Robert De Niro e o Jerry Lewis, também num filme, obviamente, dirigido pelo próprio David Byrne, que é True Stories, Histórias Verdadeiras, também Negócio Arriscado, Whiskey Business com Tom Cruise, A Vingança dos Nerds, que eu até me lembro que toca numa hora que toca um fogo na República de Estudantes, que onde moravam os nerds, toca um fogo, toca Burning Down the House. Também, obviamente, num documentário musical sobre a banda, né, chamado Stop Making Sense, também nos dois Wall Street, né, Wall Street e Wall Street 2. Eu acho que a gente pode tocar um pouquinho do Burning Down the House. Vamos lá, vamos lá. 83. Marco Antônio, seu convidado já está na linha. Já está? Maravilha. Antes, eu só queria dar um abração pro Carlos Bonino, que está ouvindo o programa. Ele está louco para a entrevista começar, né? Ele adora o assunto de ufologia. E um abração aí para ele, que mora em São Paulo. E, por sinal, no bairro Butantã. É uma pena, querido, que você não está no escritório aqui em São José dos Campos, na rádio mesmo, porque você tem que ver, querido, há uns 15 minutos a quantidade de veneno que estava sendo destilada contra mim. Ah, que maldade! Quem falou maldade primeiro é quem estava, obviamente, né? Destilando veneno. Mas nós não falamos a metade. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu sei como é que você apareceu. Veio uma nave espacial. Abriram a porta e disseram pra você: vai lá e pega aquela sua plantinha. Quando você desceu, eles se mandaram porque eles não te aguentavam mais, tá? Então, vamos finalmente conversar com o nosso entrevistado de hoje, que é o Edson Boaventura Júnior, falar um pouquinho dele. Há uns dois terços da vida dele ele vem pesquisando a fundo a ufologia. Ele já viajou para mais de 15 localidades ao redor do planeta para estudar o assunto, incluindo Israel, Turquia, Egito, Ilha de Páscoa, Japão, Tailândia, etc, etc. Ele é consultor da revista OVNI Pesquisa, ele possui diversos trabalhos publicados em revistas, jornais e periódicos de vários países, além de ter participado também de programas nacionais e internacionais. Por exemplo, até apareceu no History Channel falando sobre o assunto. Ele escreveu em 2015 o livro Alienígenas do Passado do Brasil, e em 2016 ele escreveu OVNI, Arquivos Militares, Caso Ibiúna, São Paulo. Ele é apresentador de um programa no YouTube chamado Enigmas e Mistérios. Então eu quero dar as boas-vindas, quero deixar claro que isso foi assim uma bio muito resumida de tudo que ele está fazendo há cerca de 37 anos na área da ufologia. Então, parar de embromar aqui e finalmente dar uma boa noite ao grande Edson Boaventura Júnior. Tudo bem, Edson? Tudo jóia, é um prazer aí estar compartilhando aí informações com você sobre ufologia, esse tema que é fascinante. Perdão, te interrompi. Alô? Alô, Marco. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Ah, não, tá. Então, querido, muito obrigado por ter achado um tempinho na tua agenda, tá? Pra falar com a gente. Então, assim, sei lá, vamos começar bem pelo início mesmo, tá? Me fala, antes de mais nada, como é que era assim a tua infância e como é que o assunto UFO, né? UFO, Unidentified Flying Object, ou seja, objeto voador não identificado, né? Também chamado no Brasil OVNI. Como é que esse tema entrou na tua vida, pode ser? Então, fui no ano de 1981, eu estava no Guarujá, na casa da minha mãe lá. Eu era jovem, tinha uns 14 anos de idade aproximadamente. Ok. E juntamente com o meu irmão a gente estava assistindo televisão. E aí a minha mãe saiu no quintal para recolher roupa no varal. Ok. E aí, de repente, ela começou a gritar lá fora, deu um grito. Aí eu e o meu irmão, que era pequeno, devia ter uns 9 anos naquela época, a gente saiu para acudir ela, porque pensava que algum bicho, alguma coisa tava pegando, sei lá, uma cobra, sei lá, alguma coisa lá fora, né? E aí quando nós saímos pro quintal, que a gente olhou pro céu, a gente viu um objeto imenso, alaranjado, e desse objeto maior, que hoje a gente intitula como sendo uma nave-mãe, ele expelia objetos menores, circulares na cor vermelha, eles pulsavam, e cada dois desses objetos que desciam por baixo do objeto maior seguiam rumo a alguma direção, isso lá no Guarujá, no litoral de São Paulo, né? E nós, olhando aquele fenômeno, eu cheguei a contar 16 objetos que saíram de dentro daquele objeto maior. E aí o objeto foi se afastando rumo a Santos, a cidade de Santos, e aí quando ele chegou, ficou bem em cima da cidade de Santos, ele aumentou a intensidade do brilho, depois ele diminuiu e fez um movimento de anzol subindo numa velocidade estonteante para o espaço, e a nossa observação ela iniciou-se numa edícula que nós morávamos, numa casa no fundo, e quando nós nos demos por conta, a gente estava já no portão de casa e havia várias pessoas observando, vizinhos, né? Observando também aquele mesmo fenômeno, e nos dias posteriores saiu em jornais também que muitas pessoas ali no litoral paulista tinham visto esse fenômeno relacionado aos objetos voadores não identificados. A partir desse fato, eu passei a me interessar pelo fenômeno e encontrei explicações somente no, na ufologia mesmo, né? No estudo da ufologia. E aí, naquela época, eu entrei em contato com um grupo chamado CEPEX, que era de Sumaré, dos irmãos Mondini, Oswaldo e Eduardo Mondini, que começaram a me dar algumas explicações a respeito do fenômeno que eu tinha observado. É, isso foi em 1981. É, 5 anos depois, em 1985, eu criei o GUG, que é o Grupo Ufológico do Guarujá, com o objetivo de pesquisar esses fenômenos lá no litoral paulista. É, aí, a partir dessa data, né, que foi dia 24 de agosto de 1985, a gente passou a investigar vários casos, sendo que eu computei ao longo desses anos aí mais de 400 casos envolvendo avistamentos, pousos desses objetos, contatos diretos com os tripulantes, abduções no litoral, coleta de materiais físicos, amostras de discos voadores que explodiram, por exemplo, em Ubatuba, em 1957. Enfim, tem vários casos aí interessantíssimos do litoral que a gente passou a investigar, utilizando, logicamente, uma metodologia científica, né? Porque esse fenômeno, ele tem que ser utilizado algumas áreas da ciência para que a gente tenha uma compreensão melhor desse fenômeno ufológico. Não, perfeito. É, até uma coisa que eu ia te perguntar mais adiante, que eu sei que é presidente do GUG, né, que é grupo GUG, né, Grupo Ufológico do Guarujá, é que tem uma, a gente tem uma pessoa muito querida, eu particularmente amo muito essa pessoa, escreve muito bem, autor de livros e tudo mais, ama cinema, chamado Renzo Mora, que faz parte do cast, né, do elenco da rádio, e ele mora em Guarujá, e eu suspeito que ele seja extraterrestre. Que uma eu tenho a mais absoluta certeza, ele não é um ser humano, ele é um infiltrado aqui. Pois é, então eu queria te perguntar, aqui em São Paulo também a gente anda pelo metrô, aí às vezes a gente vê umas coisas esquisitas, viu? Porra, é João Alckmin que tá falando, mas veja bem, você não vê um cara de 2 metros de altura e ruivo. Isso. É difícil, né? Então, assim, eu queria saber, assim, eu vou te passar depois em off mais informações, que daqui a pouco, não sei, de repente vou mandar uns homens de preto ali no apartamento dele no Guarujá, deve ser perto, né, perto de repente até onde tu visse até o disco voador, esse objeto voador não identificado a primeira vez, essa nave mãe, porque quem é que disse, né, que dos 16, entre aspas, filhotes da nave não saiu o Renzo Mora, porque não tem explicação para ele ser da forma que ele é, só fala em boemia e esse tipo de coisa, mas tudo bem. Tá? Eu vou tentar então passar aqui, querido, mas voltando ao assunto mesmo, à seriedade da coisa, me viu, Marco? Deixa eu só te falar. Ao longo desses anos, né, eu já estou 37 anos aí na ufologia, a gente teve envolvido em vários casos aí emblemáticos da ufologia brasileira. Por exemplo, o caso de maio de 86, que foram aquela invasão que teve no Brasil, né, de mais de 2 dezenas. De OVNIs, que inclusive foram teve uma tentativa da Força Aérea de tentar interceptar esses objetos, né? Na época, foi isso 19 de maio de 86, o brigadeiro Otávio Júlio Moreira Lima veio numa comitiva na televisão falar que realmente tinha acontecido, que os pilotos tinham perseguido, tinha sido detectado no radar e que eles iriam até investigar isso. Hoje, esses relatórios oficiais já vieram até à tona, estão no Arquivo Nacional, qualquer pessoa pode acionar. Fora esse caso aí, eu tive envolvido no caso de Varginha também, sim, né? Sim, daquela captura daquelas criaturas, a queda da nave que ocorreu em Varginha em janeiro, né? De 19 para 20 de janeiro lá em 1996. O caso, também alguns casos do litoral importantes também, como o caso da explosão de Ubatuba, o outro caso que aconteceu, um pouso na Ilha do Major, em São Vicente, em 1995. Tem, por exemplo, alguns pousos que eu tive coletando material que a gente mandou para análise também. Uhum. Enfim, são vários casos. Agora, a coisa mais escabrosa, assim, que a gente teve oportunidade ao longo desses 37 anos e colocar a mão foi em documentos oficiais da Força Aérea Brasileira, da Marinha, do Exército, do antigo SNI, do extinto SNI, né? Uhum, e também da Polícia Militar de vários estados aí, dando uma ênfase para a Polícia Militar de São Paulo e a Polícia Mineira, né? Que tem, atendeu vários chamados, conseguiram inclusive fotografar esses objetos, perseguiram seres, né? E existem relatórios que falam de perseguições dos militares aos seres desses objetos voadores não identificados. Então o assunto ele é muito sério, né? Muito sério, e tem complexidade enorme que a gente... Mas, eu não quero parecer assim que eu não estava levando a sério, tá? Eu só quis fazer uma brincadeira, né? Porque se tu conhecesse o Renzo, tu ia ver que realmente não tem explicação, tá? Mas, querido, assim, ó, uma coisa que eu acho muito interessante no teu approach, né, dos casos e tudo mais, é que tu adota sempre essa linha científica de investigação. Então, eu queria saber, assim, me fala como é que está, digamos assim, o cenário de ufologia, no caso, no Brasil e no mundo. Eu estou te perguntando isso porque, né, com todas as redes sociais e as pessoas com uma tara de se exibir, de avisar que estão indo no banheiro e tudo mais, eu imagino que tenha aumentado muito o número de casos de pessoas querendo aparecer à custa de acontecimentos fake sobre a coisa. Me fala como é que se dá a tua linha, como é que tu adotou essa linha científica para realmente te diferenciar da quantidade de picaretas que tem por aí. Então, isso aí realmente é um grande problema que nós temos enfrentado na atualidade. No passado, né, da pesquisa, quando a gente não tinha ainda a internet, tudo era muito demorado, era feito através de cartas, né, trocadas entre os pesquisadores. Então era algo que demorava. Com o advento da internet, né, do WhatsApp, tudo ficou muito mais rápido, ligeiro. Então, assim, uma pessoa está vendo negócio agora aqui, ela já filma, já posta no Facebook, já põe lá no YouTube, né, manda no WhatsApp, enfim, faz um escarcéu danado. E aí, no meio de alguns casos que a gente tem, que são casos autênticos, de coisas não explicadas, a gente tem uma enxurrada, um verdadeiro mar. Imagina. De casos que são, na verdade, fakes, e erros de interpretação, porque infelizmente as pessoas elas querem acreditar de qualquer jeito. Então às vezes vê lá uma luzinha que é um balão, entendeu? E daqui a pouco ela já está falando que aquilo lá é uma nave de Júpiter, que tem criaturas dentro, enfim, inventa e se ilude de tal forma a passar várias histórias aí na internet. Com objetivos variados, às vezes de satisfazer o próprio ego, às vezes de ganhar uma certa projeção, uma fama, ou até ganhar uma quantidade de views aí, louco para receber aí uma grana do YouTube, né? Você sabe que tem várias pessoas que às vezes fabricam vídeos ufológicos, né? São fraudes mesmo, feito com aplicativos tecnológicos aí, que hoje a gente tem vários, e aí eles colocam esses vídeos num canal do YouTube, e isso daí de repente vira uma febre, começa todo mundo compartilhar de um lado pro outro, e daqui a pouco tem um monte de gente falando que aquilo ali é autêntico, né? Às vezes até televisões aí de certa credibilidade, tipo a Globo, o G1, por exemplo, divulgam certas coisas que não têm credibilidade. E aí quando chega na mão de ufólogos sérios como nós, né, da revista OVNI Pesquisa, a gente vai lá dar uma analisada, vai analisar esses vídeos, essas fotos, e aí a gente chega à conclusão que não se tratam de objetos voadores não identificados ali. Não tem nada a ver com um fenômeno ufológico. Mas independente desse caos, né, desse cenário caótico que a gente vê na atualidade, ainda ocorrem alguns casos que são autênticos, de coisas realmente inexplicadas, né? E o fenômeno, ele não é tão recente como a gente possa imaginar, né? A história diz que a era moderna dos discos voadores, ela se iniciou em 1947, a partir do dia 24 de junho de 1947, quando teve um clássico avistamento de um piloto norte-americano chamado Kenneth Arnold. Ele estava em Washington, sobrevoando o Monte Rainier, e lá ele viu 9 objetos em forma de pires voador, que depois deu essa nomenclatura de disco voador. Mas existem vários casos que ocorreram antes dessa época de 47. Inclusive, na atualidade, eu estou pesquisando alguns casos. Eu descobri um caso mineiro que ocorreu em 1939, que envolveu aí uma quantidade bem expressiva de testemunhas. Cerca de 2.000 pessoas viram esse fenômeno numa cidade de Minas, e eu estou investigando, entrei em contato com o pessoal de história, de geografia lá da cidade onde ocorreu esse fato, e a gente conseguiu localizar até parentes dessas pessoas de 1939, conseguimos já alguns recortes de jornais dessa aparição, que foi uma aparição assim histórica, ocorrida, pasme, no ano de 1939. Perfeito. E me diz uma coisa, querida, como é que eu sei que fizeste parte também daquele grupo dos 7, né, que era aquele grupo de pessoas que teve acesso irrestrito a basicamente todos os aspectos do episódio do caso de Varginha. Pode falar um pouquinho sobre isso? Eu sei que tem muita coisa que se pode falar, que não se pode. Eu não quero que tu fale e depois tem que me matar, né, para eu manter o segredo, mas me fala aqui um pouquinho como é que... Então, o caso Varginha, ele é um arquivo X na realidade, né, onde envolveu morte de pessoas, envolveu a captura de criaturas, queda de naves, transporte dessas criaturas para bases de segurança máxima, para centros, por exemplo, a Unicamp, né, que fizeram algumas análises numa criatura viva, inclusive necrópsia numa criatura morta também, que foi levada para lá. Envolveu aí centenas de testemunhas civis, militares, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, da ESA, que é a Escola de Sargento das Armas, lá em Três Corações, que é uma instalação do Exército. Então, esse caso ocorrido em janeiro de 96, ele tem aí todos os ingredientes para um filme de Arquivo X, só que na realidade. E recentemente, assim, eu pretendo ainda escrever um livro a respeito desse caso Varginha, porque ao longo dos anos aí a gente foi coletando várias informações e tal. E faz algum tempo entrou em contato comigo um desses militares que esteve envolvido em todo o caso, e aí a gente foi pegando amizade, tudo, e chegou um tempo em que essa pessoa falou: ó, vamos fazer o seguinte, você faz aí um questionário, pode perguntar o que você quiser do caso que eu vou te responder. Inclusive, hoje a gente tem claramente a ideia do que aconteceu lá, de fato, essas capturas, quem que filmou a criatura, para onde que ela foi levada, a documentação que foi gerada em relação a esse processo todo de acobertamento, para quais centros elas foram, quais as classificações que foram dadas para esse material. Enfim, a gente descobriu também que houve, além daquela queda inicial e aquele avistamento das meninas lá, houve ainda umas outras aparições, que inclusive uma delas foi alguns meses depois, no mês de junho, julho, foi feita uma operação pente fino pela própria ESA no Rio Verde, lá na, em Três Corações, ali, Varginha, é um rio que margeia ali toda a região, e foram vistas algumas outras criaturas lá, com as mesmas características que aquelas empregadas domésticas, a Kátia, a Liliane e a Valquíria, tinham visto naquela oportunidade no terreno baldio. E uma das criaturas, segundo esses militares também, ele chegou a me desenhar essa criatura, ela teria o aspecto parecido com o da outra, com uma diferença, que ela tinha o corpo todo coberto de pelos também. Então, assim, na atualidade a gente tem conseguido algumas informações novas, tem alguns militares que eles ainda estão reticentes para falar no assunto. Alguns deles assinaram papéis, que é um termo de confidencialidade, então eles não podem abrir o bico, não podem falar, mas muito na camaradagem, às vezes eles acabam passando algumas informações, desde que a gente ainda continue mantendo o sigilo com relação à fonte. Claro. Né? Alguns deles já estão vindo a público aí, que já estão indo para reserva tudo e já estão escancarando e falando. A gente teve informação também que existem dois filmes que foram feitos da criatura. A gente, algum tempo atrás, aí estava tentando colocar a mão nessas cópias aí, ou pelo menos uma delas. Tem fotografias que foram tiradas também da criatura, né? Mas, infelizmente, a gente ainda não conseguiu isso, mas estamos empreendendo bastante esforços para tentar obter um material desse, porque aí vai ser uma bomba, né? Vai cair como uma bomba, né? Esse cara de Varginha talvez vai reacender muita coisa. A gente conseguiu também alguns depoimentos de militares e de civis que viram a nave, né, que viram essa nave ser transportada também, e as informações que nós tivemos em relação à criatura é que elas foram levadas para uma área específica da Unicamp, e de lá da Unicamp algumas seguiram para os Estados Unidos junto com alguns cientistas e militares americanos que tiveram por lá, e uma criatura foi para Iperó, que é o Aramar, é uma base de segurança da Marinha, onde é processado o ELOQ, que é feito o submarino atômico. Então acabou indo naquela época para essa instalação militar da Marinha, né? Porque, assim, a aeronáutica durante muito tempo ela cuidou de pesquisar alguns casos assim, porém a Marinha e o Exército, eles de certa forma não divulgaram muita coisa, e atualmente a gente tem alguns documentos já da aeronáutica liberados no Arquivo Nacional, mas a Marinha e o Exército disseram que não tem nada, ou que eles tinham a respeito de OVNI, por exemplo, o Exército, foi queimado, foi destruído, e aí infelizmente a gente não tem esses relatórios disponíveis para a população. Mas quem sabe, um dia todo esse material vai vir à tona. E no caso da Marinha, a gente tem alguns informantes lá dentro que falam que o CENIMAR, que era um órgão de inteligência da Marinha, foi o que centralizava todas essas investigações de OVNIs e OSNIs também, que seriam objetos submarinos não identificados. Porém, esse material está aguardado a sete chaves pelo pessoal de inteligência, né? E pelo próprio Ministério da Marinha. Edson, me diz uma coisinha. Nesses 37 anos, tá, de pesquisa e tudo mais, falaste em cerca de 400 casos. Qual seria a porcentagem, vamos dizer, de casos no Brasil que tu diria que não tem explicação, e também, vamos dizer, no exterior? Ou seja, quantos dá para dizer assim, bah, isso aqui é fajuto, e os outros a gente não conseguiu ainda entender? Então, da estatística que nós temos aí mundial, cerca de 15%... Quanto? 15% da estatística mundial, e se fala aí em torno de, atualmente, aí uns 5 milhões de casos que foram registrados por militares, pelos governos, coisa registrada. Não só em grupos, né, ufológicos, mas registrado oficialmente. E desses 5 milhões de registros, no mundo inteiro, cerca de 15% são casos que envolveram aí tripulantes e tudo mais. E esses 5 milhões, cerca de 15 a 20% seriam coisas realmente inexplicáveis, que ficou aí um percentual de dúvida do que seria isso. Não se conseguiu explicar dentro de objetos voadores convencionais, avião, balão, fenômenos atmosféricos, astronômicos. Sim. Nada disso. Sim. Conseguiu explicar. Realmente, alguns casos ficaram ali classificados como um fenômeno ufológico autêntico, né? Mas os outros ainda davam uma margem, pode ser que esteja relacionado a OVNI ou não, ou alguma outra coisa explicada, por exemplo, um armamento secreto norte-americano, que nem, por exemplo, durante a década de 90, a gente teve a Guerra do Golfo, do Golfo Pérsico lá. Claro. E durante aquela época, 1990, por aí, a Europa foi invadida por vários objetos voadores não identificados de forma triangular. Alguns desses objetos pode até ser OVNI, mas depois que passou a guerra, passou um tempo, se descobriu que algumas dessas estruturas triangulares, que eram negras, elas eram uma tecnologia, o stealth, né, que é aquele F-117, que já existia, e os americanos estavam ali monitorando a guerra, só que as pessoas, como não sabiam daquela tecnologia, elas olhavam para o céu, via aquele aparato triangular negro, e aí os jornais publicavam que era um OVNI triangular. Mas, na verdade, era aquelas naves que não eram detectadas, né, por radar nem nada, isso, né? Isso, é o stealth, ele não é detectado em radar também. Perfeito. Então, tem fotos aí na internet, o pessoal pode depois dar uma pesquisada. Então, assim, só falar de novo, então, Edson Boaventura Júnior. Fala. Alô? Do governo norte-americano, era um protótipo secreto. Hoje já não é mais secreto. Então, podem saber mais sobre as tuas pesquisas e tudo mais. Tem algum local que concentre isso na internet, querido? Explicação. Eu não te ouvi, querido. Às vezes tá ficando sem som. Me fala como é que a pessoa pode saber mais sobre as tuas pesquisas. Então, eu tenho um canal no YouTube chamado Enigmas e Mistérios. Tudo então junto. A pessoa pode entrar lá no YouTube, coloca Enigmas e Mistérios. Tem vários programas, a gente tem um compromisso de estar passando aí essas informações dentro de uma ótica científica, séria, trazendo a verdade, somente a verdade. Fora esse canal, a gente tem a revista OVNI Pesquisa, que é uma revista aí que veio inovar no Brasil e que traz todo um conteúdo mais científico, né? Porque existem outras revistas voltadas para o fenômeno OVNI, só que é uma misturada danada. Já a revista OVNI Pesquisa, não. Ela traz um conteúdo sério, pesquisado, tem consultores de peso também na revista. Então é um trabalho legal que a gente está fazendo para, de certa forma, moralizar a ufologia no Brasil, que estava bem desgastada mesmo. Entendi. Quero agradecer ao Renato Azevedo, que a gente entrevistou há umas semanas aí, que me colocou primeiro em contato contigo. Quero agradecer também a Carla Bavaresco Treza, que ajudou bastante no lance da seleção de fotos e tudo mais. Ela é uma amigona do programa, sempre me ajuda. E quero, obviamente, agradecer ao teu tempo. Muito obrigado por ter falado com a gente, tá bom? Eu é que agradeço e estou à disposição aí para uma outra oportunidade a gente estar falando mais a respeito desse interessantíssimo assunto que é a ufologia. Edson, um grande abraço. Obrigado, viu, querido? Um grande abraço aí e sucesso aí na sua rádio. Valeu, querido. Tchau. Marco Antônio. Aí, querido. Ah, tô vendo agora, tem um... Depois você vê. Tá. Quinta-feira. Eu agradeço a atenção, então, e até quinta-feira. Olha, o seguinte, não venha quinta-feira com dente quebrado, pelo amor de Deus, porque não cola mais. Que quebre pelo menos, não deixa até pra lá. Com foto eu provei, não tinha extraterrestre no meio. O dente ou a desculpa? O que não cola mais? É o dente ou a desculpa? Isso é uma maldade, falando sério. E era um momento até emocionante, eu comendo azedinha pela primeira vez num tempão e brincadeira, quebrei um pedaço. Eu preciso te ensinar uma coisa que talvez não tenha ensinado pra você. Bala é para chupar, não é para morder. Tá? Aprenda isso. Não se esqueça disso. Bala você chupa. Você morde, por exemplo, um Big Mac, uma outra coisa qualquer. Isso, agora, e tudo mais. Exatamente. Agora, você bala, você chupa, tá, Marco Antônio? Até quinta-feira. Abraço, gente. Até mais. Muito beijo. Obrigado. Tchau. Abraço. Bom, senhoras e senhores, termina mais uma edição do Marco de hoje, com Marco Antônio Santos Freitas. Meu microfone está meio abafado. Na mesa de som de Jair Barbosa, o Fufunha, continua abafado. Gerência de Tecnologia da Informação, Marcelo Tibério. Coordenação de Rede, Albert Martin. Gerência de Mídias Sociais, Luiz Paulo Calisto. Apresentação, João Alckmin. E Benjamin Júnior, que estará de volta amanhã às 18 horas para mais uma edição de Abrindo a Caixa Preta. Isso, amanhã estaremos aqui, com certeza o nosso amigo Calisto vai ajudar a gente aqui. Vai, e nós vamos ter, além do doutor Edinardo, do Paulo Passos, do Renzo Mora, também o doutor Marco Antônio Desgualdo. Opa, que bom, hein? Mais um grande nome a reforçar o nosso cast aqui. É verdade. Bom, a direção de jornalismo é de Carlos Brickman. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo.